assim. Deixaste em mim. Vem, querido, vem comigo recordar. De novo vem sonhar e amar. E em nome do amor que houve entre nós dois, deixemos pra depois o adeus. Deixemos pra depois.